Eduardo Costa ao vivo! Eita, Corrozão! Um dia só é muito bom, um coração cheio de amor. Quero sentir no meu corpo o ano inteiro seu calor. Quero me agarrar a tua saia e me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos, o açúcar dos seus beijos. É. Se desejar a mim é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado. Eu também te quero. O inferno pode ser um paraíso, e mesmo que eu perca o juízo, joga a mãozinha, bate na palma da mão. Vá! Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agarrar na tua saia e me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos, o açúcar dos seus beijos. É, eu tenho te tomar. Se desejar alguém é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado. Eu te quero. Inferno pode ser um paraíso, e mesmo que eu perca o juízo, bate na palma da mão, bate na palma da mão, vai! Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Eu te comer, vai! Amor, a solidão está chegando muito perto, vai! Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Chegando.